unanimidade, os conselheiros do CNJ deram prazo de 48 horas para que o Tribunal de Justiça do Maranhão faça a readequação da segurança em vários fóruns do estado. Em um ano, 10 fóruns foram depredados, queimados e tiveram processos e armas roubados. O relator da matéria, o conselheiro Jorge Hélio, disse que muitos policiais militares estão fazendo a segurança privada de alguns desembargadores ao invés dos prédios. Jorge Hélio lembrou que existem situações em que os policiais militares podem fazer a segurança de magistrados por designação do TJ. Devendo, portanto, cumprir aquele desígnio constitucionalmente estabelecido no artigo 144, não havendo possibilidade de tolerância de privilégio, qualquer que seja a sorte de privilégio em relação a residências de pessoas, ainda que sejam autoridades, embargadores e tipo mais. Ressalvada, como a própria inspeção já tinha detectado e a corregedoria autorizado, ressalvada a residência do presidente, do vice-presidente, de corregedor, enfim. O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento do recurso sobre o pedido de indenização de cerca de 2 bilhões de reais cobrados por produtores rurais de 13 municípios que margeiam o Lago de Itaipu. Ainda não há data para apreciação dos alegados prejuízos que os municípios teriam tido nos últimos 25 anos em consequência das alterações decorrentes da formação do Lago da Hidrelétrica pela Itaipu Binacional. As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui. Até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Sarney diz que Venezuela desrespeita a cláusula democrática e por isso não deve ser aceita no Mercosul. O atual governo da Venezuela tem tomado algumas providências que parece que significam um desmoronamento da democracia, um desvio dos princípios democráticos. César Borges alerta para aumento de casos de meningite e dengue na Bahia. Se tem dificuldades, peça ajuda ao governo federal. Não podemos estar lamentando a morte de 100 baianos aqui, 33 pela meningite, 66 pela dengue só neste ano de 2009. Especialistas debatem fundo social proposto pelo governo com recursos do pré-sal. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores do Senado deve votar na quinta-feira a entrada da Venezuela no Mercosul. A proposta é polêmica e divide opiniões, inclusive dentro da própria base governista. O presidente do Senado, José Sarney, já se manifestou contrariamente à entrada da Venezuela no bloco, como informa o repórter Sérgio Vieira. Sarney lembra que quando foi presidente da República, na segunda metade dos anos 80, iniciou na época a integração da América do Sul com o então presidente da Argentina, Raul Alfonsín. Ambos fizeram questão de colocar que só poderiam fazer parte deste bloco países que fossem democráticos. E para Sarney, a Venezuela de Hugo Chávez tem se afastado desta cláusula democrática. Minha opinião é a mesma que eu tenho dito sempre. Eu acho que a cláusula democrática que nós implantamos no Mercosul, foi ideia minha e do Alfonsín, ela deve ser mantida. E o Brasil tem compromissos com ela. E a Venezuela, eu acredito que o atual governo da Venezuela, ele tem tomado algumas providências que parece que significam um desmoronamento da democracia, um desvio dos princípios democráticos. A entrada da Venezuela já foi aprovada pelos parlamentos da Argentina e do Uruguai e pela Câmara dos Deputados no Brasil. A votação no Senado é considerada decisiva, pois determinará uma sinalização pela aprovação para o Congresso do último país a analisar este assunto, o do Paraguai, cujo governo é considerado aliado de Chávez. Já o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, mesmo sendo um dos principais líderes oposicionistas do governo Chávez, pediu ao Senado que aprove a entrada da Venezuela no Mercosul. Para isso, Ledesma defende que o governo de seu país cumpra as cláusulas democráticas dos protocolos do bloco. O Senado deve fechar este ano com uma economia de 110 milhões de reais em relação ao orçamento previsto para 2009. Esse é um dos resultados das medidas administrativas adotadas pela Casa nos últimos meses, como informa o repórter Celso Cavalcante. Para o primeiro secretário do Senado, Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, A economia de gastos e a melhoria da gestão são um processo que deve receber atenção permanente. É evidente que pagamos um preço. Acho que a maré está acalmando. Não quero dizer que nós enfrentamos já tudo, que nós já estamos na praia. Nós estamos avistando até a praia. Mas para que se chegue com segurança aonde nós queremos chegar, é preciso, acima de tudo, determinação e compreensão. Segundo o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Renato Casagrande, do PSB Capixaba, todos os senadores precisam ficar atentos às ações que envolvem a administração da casa. Uma das argumentações mais consistente apresentada por todos nós, praticamente, é que os fatos de alguns anos atrás, uma prática não condizente com a gestão de uma instituição como o Senado, esses fatos não eram de conhecimento dos senadores. Passamos a ter conhecimento. Então, nós não podemos mais ter esse argumento do desconhecimento. A meningite avança na Bahia e preocupa o senador César Borges, do PR. A doença já matou mais de 30 pessoas esse ano. Só em Salvador, a meningite matou 50% a mais que no ano passado. Em todo o estado, o aumento é de 27%. Segundo César Borges, a meningite que atinge a Bahia é a meningocócica, que é grave, mas tem cura. A doença já chegou até a região turística de Porto Seguro, com 4 mortes. O estado sofre também com a dengue. Mais de 115 mil casos nesse ano. Está faltando é uma medicina preventiva, está faltando ação, gestão por parte dos responsáveis da Secretaria de Saúde do Estado, que se tem dificuldades, peça ajuda ao governo federal. Não podemos estar lamentando a morte de 100 baianos aqui, 33 pela meningite, 66 pela dengue só neste ano de 2009. César Borges disse que a Bahia também padece da violência, com mais de 60 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes. Em instantes, Séries Lessarenko diz que países ricos devem financiar desenvolvimento sustentável dos mais pobres. A Rádio Senado FM também é transmitida via satélite para todo o Brasil. O sinal pode ser captado pelas antenas parabólicas analógicas, sintonizando o canal da TV Senado e alterando a sintonia do áudio. Você verá a imagem da TV Senado e ouvirá o som da Rádio Senado FM. Detalhes sobre a configuração estão na internet www.senado.gov.br/rádio. A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado promoveu hoje debate sobre o fundo a ser formado com o dinheiro obtido pela exploração do petróleo da camada pré-sal. O Fundo Social poderá chegar a 120 bilhões de dólares em 2030, mas os participantes do debate alertaram para as pressões de se gastar logo o dinheiro do pré-sal. A reportagem é de Adriano Faria. O que o país deve fazer com o dinheiro a ser obtido com a exploração do petróleo na camada pré-sal? O assunto foi debatido na terceira audiência pública promovida pela Comissão de Serviços de Infraestrutura para discutir o chamado Marco Regulatório do Pré-Sal. Um dos projetos enviados pelo governo ao Congresso prevê a criação de um fundo social para bancar programas nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, meio ambiente e combate à pobreza. O professor de economia Júlio Gomes de Almeida bate palmas para a ideia do fundo social. Mas ele alerta que o dinheiro do petróleo, que é um recurso finito, tem que ser gasto em programas que vão gerar benefícios permanentes para a população. É um pouco a estratégia da cigarra ou da formiga. Se nós não tivermos a sabedoria de aplicar bem o recurso, e esse recurso for aplicado em praças públicas, em aumento de gasto pessoal do governo, aí é o pior dos mundos, eu nem quero pensar nisso. Especialista em energia, o professor Edmilson Moutinho acredita que o fundo do pré-sal poderá chegar a 120 bilhões de dólares até 2030, montante suficiente para manter programas sociais de 4 bilhões de dólares por ano. O difícil, segundo ele, vai ser segurar a tentação de gastar logo o dinheiro do pré-sal. A sociedade brasileira talvez não esteja preparada para acumular toda a riqueza do petróleo, não. A pobreza, as pressões sociais, o curto prazismo aqui é muito forte, né? Então, super conservador, nós conseguiríamos chegar em 2030 com um fundo respeitável. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apoiou a ocupação na tarde de hoje do Salão Verde da Câmara dos Deputados por 500 aposentados. Segundo Paim, os manifestantes exigem a votação do projeto que acaba com o fator previdenciário e do que reajusta as aposentadorias e pensões com os mesmos índices dado ao mínimo. E só sairão de lá depois que a Câmara dos Deputados votar a matéria. Mas é uma pressão que eu diria natural, senhor presidente. Eles estão aguardando, cada mês joga para um outro mês, maio foi para junho, junho foi para julho foi para agosto, agosto foi para outubro, nós estamos praticamente entrando em novembro. Então eu entendo que é correto, é justo, eles estão pedindo, senador Monsanto, só que vote a matéria, cada um vote com a sua consciência. O senador Osmar Dias, do PDT do Paraná, advertiu que o país precisa avançar na produção de biocombustíveis. Para isso, ele defende pesquisas para o cultivo de plantas usadas na produção do biodiesel nas várias regiões do país e uma política tributária para o setor. Osmar Dias reclama que hoje o biodiesel é muito caro. Para barateá-lo, é preciso descentralizar e desonerar sua produção. Para viabilizar um combustível mais barato e, viabilizando o combustível mais barato, fazer com que a mistura do biodiesel no diesel representasse dois resultados positivos: melhorar o meio ambiente e melhorar também o custo do transporte no país. Esses dois pontos eu considero importantes para o crescimento do biodiesel em nosso país. Segundo Osmar Dias, o Brasil é o quarto maior produtor de biocombustíveis do mundo. O primeiro é a Alemanha, depois vem Estados Unidos e França. A senadora Ceres Lessarenco, do PT de Mato Grosso, disse que a luta contra o aquecimento global é de todos os países. Porém, os mais ricos devem financiar o desenvolvimento dos mais pobres. Para a senadora, que participou de encontro de parlamentares do G8 mais 5 em Copenhague, muitos países em desenvolvimento não têm dinheiro e nem tecnologia para gerar emprego sem poluir o meio ambiente. E esse deve ser um dos pontos defendidos pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer em dezembro na Dinamarca. Se nós realmente não tivermos uma preocupação de concomitantemente estarmos elevando o padrão de vida das populações mais despossuídas, porque ninguém protege uma árvore se ele está passando fome embaixo dessa árvore. Se essa dignidade ao ser humano não estiver assegurada, nós não conseguiremos salvar o planeta. Jornal do Senado. Apresentação Natan Ferreira e Ana Lu de Matos. Áudio Altino Moreira. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Governo defende na Câmara o aumento no número de servidores. Audiência pública vai discutir casos de violência no Rio de Janeiro. Deputados defendem igualdade salarial entre os policiais militares. Ilderley Cordeiro, do PPS, destacou o movimento realizado no último domingo no Acre a favor das propostas de emenda à Constituição que buscam a igualdade salarial entre policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários de todo o país. Ilderley Cordeiro pediu que o assunto seja incluído nas discussões sobre segurança pública no Congresso. O movimento irá se repetir nos próximos dias nos estados de São Paulo, Sergipe e Tocantins. Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, protestou contra a prisão de um major da Polícia Militar e de um sargento do Corpo de Bombeiros, após uma marcha no Acre a favor da PEC 300, que trata de melhorias salariais para as duas categorias. Segundo o capitão Assunção, a atitude do comandante-geral acreano foi autoritária. Ele acrescentou que os militares apenas buscavam defender o interesse de suas corporações. Segurança Pública. Márcio Junqueira, do DEM, informou que o Exército e a Polícia Federal destruíram motores comprados pelos índios para serem usados no garimpo, na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na opinião de Márcio Junqueira, acusar os índios agora de crime ambiental após expulsar os brancos da área da reserva é uma incoerência. Ele destaca que as próprias lideranças da região afirmam que é impossível que os indígenas sobrevivam sem a prática do garimpo. Décio Lima, do PT de Santa Catarina, registrou a palestra proferida pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sobre o PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. De acordo com Décio Lima, o programa deve ser aplicado em todos os municípios brasileiros. O deputado ressaltou a necessidade de um pacto federativo para que não surjam políticas distorcidas de segurança pública. Audiência pública vai discutir casos de violência no Rio de Janeiro. Promovida em conjunto por duas comissões da Câmara, a audiência pública vai debater os problemas na área de segurança no Rio de Janeiro. Saiba detalhes na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara. A Comissão de Segurança Pública aprovou requerimento para a realização de audiência para discutir a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A proposta foi feita em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. A autora, a deputada Marina Magés, do PPS do Rio de Janeiro, criticou a atitude do governo do estado, que não permite há mais de um ano nenhum tipo de ação policial no Complexo do Alemão, para não chamar a atenção da sociedade para a violência no local. Então, quando você deixa uma área daquela só recebendo arma sem perder nada, sem prender ninguém, sem estar ali, o que acontece é isso. Agora vai ter que disputar com essa facção poderosa que tem armas antiaéreas, inclusive. Já o presidente da Câmara, Michel Temer, anunciou que vai fazer um levantamento dos projetos que tramitam na casa relativos à segurança pública, para que eles tenham prioridade na pauta de votações. Eu acho que demanda muitas modificações e modificações estruturais no país. De vez em quando se coloca essa questão da polícia militar, da polícia civil, né? Nós temos que verificar qual é a melhor estruturação para estas duas forças policiais, mas nós vamos estudar esse assunto aqui na Câmara. A audiência para discutir a política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro ainda não tem data marcada. Na próxima quarta-feira, a CPI da Violência Urbana vai ouvir o ministro da Justiça, Tarso Genro, sobre as ações do Ministério no combate à violência. De Brasília, Carla Alessandra. Relações Exteriores. Fernando Ferro, do PT pernambucano, parabenizou o governo federal por confirmar a visita do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ao Brasil. Fernando Ferro repudiou alguns setores israelenses por boicotarem a visita do presidente iraniano e explicou que o Brasil mantém relações políticas com o Irã. Justiça. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, protestou contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que já teriam antecipado seu voto sobre a constitucionalidade da PEC dos vereadores. Gonzaga Patriota lembra que um juiz de direito não pode se manifestar sobre casos em julgamento para manter a integridade da justiça. No entanto, ele acredita que o desenvolvimento dos meios de comunicação mexeu com o ego de juízes, desembargadores, ministros e membros do Ministério Público. Nilson Mourão, do PT do Acre, protestou contra as tentativas de impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugure as obras de seu governo e seja acompanhado por outras autoridades. Segundo Nilson Mourão, a imprensa começou a divulgar que a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, é candidata à presidência e que, por isso, não poderia acompanhar o presidente nas inaugurações. No entanto, o deputado alega que isso foi uma precipitação da mídia, uma vez que a ministra não anunciou sua candidatura. Homenagem. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, registrou a comemoração dos 80 anos do deputado Osório Adriano no próximo dia 31 de outubro. Mauro Benevides elogiou a visão empreendedora de Osório Adriano, que fez com que consolidasse várias empresas no Distrito Federal, gerando emprego e renda, e sua atuação parlamentar em defesa da capital. Educação. Deputados pedem mais segurança na aplicação de provas públicas. Marcelo Ortiz, do PV de São Paulo, criticou a aplicação do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O objetivo é aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação. No entendimento de Marcelo Ortiz, o ENAD não consegue avaliar os alunos, pois há aqueles que não obtiveram notas nas grandes universidades, mas que passaram nas faculdades menores e não têm o menor interesse em fazer a prova. Lobi Neto, do PSDB Paulista, comunicou que o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular protocolou no INEP um pedido de reelaboração do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, e de alteração da data da prova. Lobi Neto completou que o fórum solicitou ainda uma revisão com urgência da estrutura montada para a elaboração e distribuição das provas. A intenção dos representantes do ensino superior particular é evitar que se repitam situações como as que causaram o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Ivan Valente, do PSOL, criticou o projeto complementar apresentado pelo governo de São Paulo, que cria promoção por mérito para os professores. Ivan Valente considerou um ataque à carreira docente, pois, no seu entendimento, somente 20% desses professores poderão atingir outras faixas salariais por mérito. Economia. O governo defende na Câmara o aumento no número de servidores. Em audiência pública realizada na última semana, representantes do governo informaram que o quantitativo de pessoal na administração pública federal está hoje em torno de 557 mil pessoas, e este número é próximo ao que existia há 12 anos atrás. A audiência realizada em conjunto por comissões mistas do Congresso e específicas da Câmara abordou as despesas de pessoal do orçamento de 2010. Saiba detalhes sobre os debates na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara. Na audiência, o governo justificou os projetos de lei que buscam criar cargos ou reajustar salários na área federal sob o argumento de que o Estado é basicamente um prestador de serviços, como explicou o secretário adjunto de orçamento, Claudiano de Albuquerque. A gente não pode deixar de reconhecer que nós vínhamos de uma situação que o Estado estava bastante deprimido, com dificuldade de dar resposta muito grande para a sociedade. E na hora que a gente tem capacidade de arrecadar mais, a economia crescendo mais, a gente tem que buscar também conferir ao Estado essa capacidade de dar